Solo 28, chame o Solo, 21 decimal 9. 219, gol no 966, obrigado. Autorizado 2000, o portará estabilizado ele, a sua 4000. Chama agora o centro Recife na frequência 928-35. Fono 2835? Afirmo. Fono 2835 ou no 645? Salvador, boa noite, até 9349, pode ser 1-0 pronto. Botan 9349, a linha decola da 1-0, o vento 1-70 graus, 049. A linha decola 0-0-9349. 19349, decolada 1134, chame o controle, 199-8. 1298, 19349. Olha o exército 4 ingressando na sinal estabilizado, ILS X-ray, pista 10. Exército 4 torre 1198. Para a força de 8. Controle Salvador, boa noite, Oceano 9349, decolado, Samono. Oceano 9349, troca o código para 5457, super nível de voo 380, descendo de Samono, aguardando contato radar. Sobe para 5437, só confirma o nível de subida? 380. Sobe a 380, está 9453549. O código é 5450. 5457, acionado. Quando possível, leia da OTAN 9349. Sim. Seu escotilete contato radar passando 4500. Confirma OTAN 9349, quando possível, aproa de Leda. Autorizado, é presente, Leda. Direto, Leda, graças. Seu escotilete chama o centro Recife na frequência no 28, decimal 35. 2835-9349. Exército 4006 no solo aos 39, prossiga o táxi em frente e libere na Taxi Hotel, até o pátio militar. Exército 4006 na escuta da torre? Na escuta. O solo foi aos 39, libere no hotel até o pátio militar. Frequência livre ao estacionar no corte. Sim, a gente vai liberar no hotel para o pátio militar com a 200 ao meio. Frequência livre, pátio da Bolsonaro. Professor Andrade, Europa, Zero Eight Three, information with me. Approach, Gondola, Europa 083, maintain 100. 083, Scott Edward, Leite Walker Edward, stand 4,000 feet, Canato 06. 4,000 feet, one arrival, United Walker Edward. 4,000 feet, one arrival, United Walker Edward. That's great. Controle Salvador, uma boa noite. O Papa Romeu Bravo do Eco, ciente da UIC. Papa Romeu Bravo do Eco, a sua medicação. Com o Bravo do Eco. Papa Romeu Bravo do Eco, contato radar, uma milha para frente. Vou na frente, bom, para interceptar a chegada boa e reportando para o Pode 10 do Ciro. Ciente, boa bomba e informando o diário do Ciro, Bravo do Eco. Salvador, Azul 2781, ponto de espera. 2781, autorizado decolar, 1-0, o vento é 1-70 graus, 62 de longe. A linha decola, Azul 2781. 781, decolado ao 55. Chame o controle. 19 décima 8. 198, muito grato, é retorno. Clear for the approach, we will establish Europa Zero 83. Controle, boa noite, Azul 2781, transfere na sua escuta. Azul 2781, contato Renato Decolagem, sua parou no 60, vista é Barbo 1. R60, saída Arbo 1, libera nos DRs de São Solita. Está cancelada a redução de altitude na saída Arbo 1, Azul 2781. Muito grato. Azul 2781, autorizada Elefa. Autorizada Elefa, muito grato, 2781. Controle Salvador, o Bravo do Leste está ligado, sentido. Alfa Romeo Bravo Zulu Eco, desse mantenha 4010, ajuste de altímetro 1096. Passa 1000 com 1096, Bravo Zulu Eco. Controle Salvador, boa noite, 132, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. O Eco, qual a máxima velocidade que consegue colocar na descida? 5, bravo do Eco. A gente tem condição de manter essa velocidade? Afirmativo, bravo do Eco. Gente, bravo do Eco, vetoração andar para sequenciamento, curva esquerda na prova 235, seu limite é magnético de Simbra 120. 235, magnético de Simbra 120, bravo do Eco, limitado. Salvador, boa, 3, 2, 8, 3, ponto de espera pronto. Mestre, 3, 2 e 3, mantenha, ponto de espera. Vamos até, 3, 2 e 3. Airlines Europa 0, 18. Echo Alpha 083, contact now Salvador Tower, frequency 118.195. 118.195, goodbye. Salvador, what does the Alpha 083 ILS, runway 10? Alpha 083, good evening. Clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. Okay, 083, ok? Me escuta. Só para confirmar, o seu número 2, é isso? Número 1. Patiente. O alto deu-se para 3.000 pés. 3.000, bravo do leco. Okay, 3.897, tu é? Só chega até 3.897. Pronto, está decolando? É o número 2, o ponto de espera, tá? 3.897. Tem autorizado a linha e manter, 1.0. Se possível, linha mantém, tá? 3.897. Oh, é o 3897, é o número 2, né? Autorizar o número 1 primeiro. Confirmado, tá, 3897 é o número 2, é isso? Afirmativo, número 2. Tá, 3283, a linha tem 10? Tem uma 10, tá, 3283. Alpha 083, underground at 04, contact ground 121, decimal 9. 119, Romeo. Tá, 3283, meio da colagem da 10, venta 170 graus, 62 de nós. Meio da colagem da 10, tá, 3283. Tá, 3897, a linha mantém após o tráfego da companhia. Tá, 3897, a linha mantém na 10. Eco, deixa para 2000 pés. 2000 pés, o Bravo do Eco. Desça para 3 mil pés, cancelada a restrição de altitude, impacto e ajuste no 0 no meia. 3 mil, cancelada a altitude, impacto e ajuste no 0 no meia. Brasil, Eco, curva esquerda para 230, permanece limite. 230, permanece limite em Simbra. Decolada 06, chame o controle Salvador 119, décima 8. 198, boa. Voltou para o localizador. 215, guardando o detalhe para o localizador, Bravo do Leco. Controle Salvador, 3283, boa noite. 3283, contato radar, subavia saída Arboruna, nível 340. Arboruna 340, 3283. A 3897 autorizado a decolagem da 10, vento 180 graus, 059. Autorizado a decolagem da 10, da 3897. Paulo Salvador, boa noite, bom 869. 1869, autorizado a alinhar e manter a 10. Autorizado a alinhar e manter a 10, com 1869. Tá pronto, Bravo do Leco? Esquerda 140. 140, então é estabilizado, Bravo do Leco. Controle, eu sou 3, 2, 3, 4, 4, direto, Elefa? Autorizado, Elefa, 3, 2, 8, 3. Obrigado, Elefa, 3, 2, 3. Estabilizado o localizador, Bravo do Eco. Bravo do Eco, chame todo o Salvador, frequência 198, decimal 95. 395, Bravo do Eco. 3290, autorizado, final ILS X-Ray, desça para 2 mil pés, em forma estabilizada. Salvador, o azul 27 é dono? O Eco 140, Sarita. Sente, 140, azul 27 é dono. 27 é dono. Controle Salvador, azul 3297, colou. 3290, acione código 5453. Suba conforme autorizado, corrigindo, TAM 3897. Código? 5453. E 5453, possibilidade de voar na proa de lenda? 0 graus e 62, Anais. Autorizado, eu coloquei dono para o voo 869. Contato radar cruzando 3 mil pés, na Prodileira, ascensão nível 320. 320, na Prodileira, 3897. 8069, decolada Zona Ana, chame o controle Salvador 119, decimal 8. 198, boa noite, 69, boa noite. São Romeu, Brasil, Eco, pouso autorizado na 10, vento 170 graus, 062 nós. Autorizado na 0, Bravo, Zulu Eco. Tio Sul 1 vai manter 140 da conquista? Ah, senhorita, a gente pode manter 140 por volta de 10 minutos, ok? E aí provavelmente só estarei 160, pode ser? Sim, Jesus 2781, no chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0, 28.8, grato. Jesus 3290. Então 3290, completo final, chame Torre Salvador, frequência 118.95. É 295 da 3290. Torre Salvador, boa noite, 3290, estabilizado em 1.0. 3290, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 016. Não, escuta, 3290. Tapa Romeu Brasil Eco no solo Zona 3, libere à direita e chame o solo. 121 decimal 9. 121 Bravo Zulu Eco. Zero, pouso autorizado na 10, vento 170 graus, 049. Pouso autorizado no 0, 3290. Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 260.288.3283, boa. Boa. Exato, é o ponto de espera da 17. É o ponto de espera da 17. Você é Land Alpha está autorizado a alinhar e decolar da 17. O vento é 170 graus, 03 nós. Alinhar e decolar da 17, Land Alpha. O TAN 3290 no solo azul no meio, chame o solo 121 decimal 9. 219. Torre Salvador, boa noite, Bono 705, ponto de espera da 120. Eu mantenho o ponto de espera, Bono 705. Vai manter. Eu vou para o 7, chame sempre Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, para 3897. 05. Olá, meu senhor Andy Alfa, decolado ao segundo sete. Chame o controle, 19 decimal 8. 198, Grand Alpha. Controle, Marcelo, controle Salvador, Papa Romeu, Grand Alpha. Papa Romeu, Sierra, Índia Alpha, contato radar, pela via saída Conde, nível 190. A Conde 190, Alpha. Com 869, chame centro Recife, frequência 126.0, eterna 128.8. 160.288, boa noite, 869, boa noite. Alfa, eu vou direto com Andy. Direto com Andy, Alfa. Alinhando no 0, vou no 705. Vou no 705, aguarde a autorização de decolagem. Aguardando. Bono 705, torre. Prossiga no 705. Espação do controle vai manter inicialmente 2.000 pés, ok? Após liberação do mesmo. Ok, vai manter 2.000 pés, Bono 705. Autorizado a decolar, dá 1.0, vento é 1.70 graus, 0.62 de nós. Viu decolagem, Bono 705. 1705, decolado 21, chame o controle, 119 decima 8. Controle 198, Bono 705, por favor. Seja muito boa noite, Bono 099, se aproximando para a espera. Bono 099, autorizado, alinhar e manter, 10. Ali mantém na 10, Bono 099. Avião sai da São Bruno, nível 360. A Vivian, nível 360, gol no 705. Bono 099, autorizado, decolar da 10, ventão no 0 graus, 05 mais. Decolagem está autorizada, Bono 0, Bono 0, 99. Bono 099, decolado aos 25, chame o controle, 119, décima 8. 198, gol 1099, tenha uma boa noite. Salvador, boa noite, gol 1099. 1099, contato radar, sua via sai da Boruno, nível 360. Boruno 360, gol 1099.